9278 da Estrada 2000, autorizado LS 1011. Bono 9, havia chegado a maré 2000 pés 1011. 9, 10, 7, 8, 9, 10 para 2000, autorizado LS 1011. Ok, com a maré 2000. O 358 decolou 02, chame controle em 1, 9, 8. Obrigado, senhor. Boa noite. 3858. Boa noite. Sábado de parte, Guzin, turn 38580, passing 1800 to flight level 370. Lexus 370, moment of departure, 3858. Climb and maintain flight level 370, 3850. Chanel 6310, livre decolagem, 80 graus com 89. Livre decolagem, Chanel 6310. Salvador de Pato, any chance to fall out to 10-3858, fly direct to Cogibo. Five 8 seconds. Any chance to fly 3858, fly direct to Cogibo. Clear to Cogibo. Direct to Cogibo, thank you. Turn 3858. Zero, decolou 04, chame controle em 1, 9, 10, 8. 9, 8, boa. 5, 2, 1, 6, 4, 3, despegue entrar. 4, 3, livre, senhor, chame táxi, 5, 2, 1, 6. Obrigado. Motor de Salvador, boa noite, Gené, 63, 1, 0. 63, 1, 0, boa, Puca, sobe 3, 5, 0. Sobe de Puca, 3, 5, 0, 63, 1, 0. Estabilizou 9278. 78, chama a torre, 118, 95. controle, em contato com a torre. Tempo 219-9278. Ok. Para o táxi com 71 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Recife. Confirme, Recife 3h30, 071 no bordo? Isso, 71 no bordo, Recife 3h30. Copiado, 352 no meio, autorizado táxi via parte 3, parte principal e Índia até o ponto zero, pistão no zero. Ajuste no 0 no 1. No ponto de espera, chame torre na frequência 1 no 8, decimal 95, 352 no meio, tem um bom voo, senhor. Obrigado, pátio, ponto de espera 287. Gol 9287, confirme. Fuso livre no 0, 70 graus com 8 nós, 9278. Baixa a trava. Center. Fortaleza 370, portão 02. Ou no 604, Fortaleza, 370 tem aprovado, informação papá, 02 o portão, o senhor está pronto para cópia? Pronto, cópia, no 604. Gol no 604, autorizado para Sierra Brava, Foxtrot, Zulu, via Upper Zulu no 9, nível de voo 370. Pista em uso no 0, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Froti, controle 120, decimal correção, controle 119. Decimal 8, controle 119, decimal 8, transponder 5011, gol no 604. 7 autorizado, 370, Fortaleza, recorda a mão no 0, curvando à esquerda, saindo do Momo, transição Fruti, abre Zulu 19, controle 198, transponder 5011, gol no 604. Correto, gol no 604, portão 02, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Chamará 04. Rua 4070, desce até o 050. Ponto de espera pronto, boa noite. Boa noite, 52 no meio. A Lima tem cabeceira no 052 no meio. A Lima tem o 052 no meio. Solo 278, solo 09, libera a direita, chame solo 1209. Direito, 209, bom, 9278. Ele copiou, chamou o centro Recife 2685, confirma. Passou bom, pelo número 9, entrou de pelo. Boa 9278, boa noite, autorizado Alfa Juliette, portão 05, senhor. Alfa Zero, chama Recife 126, decimal 85. 5-2, no meio, decolou 0-2, chame controle em 1-1-9-8, boa noite. 0-9-8, boa noite, obrigado. Controle Salvador Trip 5-2, 1-6, decolado na sua escuta, boa noite. Boa noite, no meio, sobe 190, voa Puka. 190, Puka. Portão 2 aprovado, o nome 04, chamei pronto para o táxi. Exato, contra a táxi, o nome 04. Bom, bom, bom, bom, bom. Autorizado, LS, repórter estabilizado, vai. Repórter estabilizado, bom, bom, bom. Duna estabilizado, rumo no 9. Chama a torre agora, 118.95, no 9. Chamará, até uma boa noite. Torre Salvador, muito boa noite. Número 9, aproximação final, trem de pouso baixado e travado. Boa noite, avistado. Livre pouso no zero, vento 80 graus com 8 nós, rombo no 9. Livre pouso no zero para rombo no 9. Voo no 604, pronto, Fares, com Uno 77 a bordo, autonomia de 3,20 até no Recife. Copiado no 604, táxi aprovado à direita, tem o ponto de espera pista no 0, já chegou no 012. No ponto de espera da pista no 0, chame torre na frequência 1 no 8, decimal 95, voo no 604, tem um bom voo. Autorizado, Fares, próximo direito, ajustado 312, ponto de espera, 95, no 604, corre. Passando em TAP, vai atingir o 050, azul 4070. pés, autorizado LS 1012. 2000 pés com 1012, azul 4070. Paulo Salvador, boa noite, hoje na 6303, Estelopá para Guarulhos. Boa noite, 6303, informação em curso agora, Quebec, Guarulhos 360, tem aprovado, provável da Leda Bridge, 1 minuto para a cópia, 6303. Da Leda Bridge, aguardando para a cópia, 6303. Provador, gol 1604, ponte 04 ali, mantém cabeceira no 0, gol no 604. Autorizado a linha, mandei 90 voo no 604. Quatro. 305, assuna identificação. Voa, Maré, desce pra 5 mil pés com 1012. 5 mil. Rombo no 9, solo aos 2-1, livre pista esquerda, pátio militar, na minha escuta até o corte motores, rombo no 9. No 604, livre decolagem, deu no 0, vento 70 graus, com 8 nós, gol no 604. Gente, avisando, a linha falar com o 604. Receptor localizador Azul 4070. Azul 4070, passa a Duna, completa com a torre agora, 118.95. 118.95, 4070, boa noite. Controle, eu vou 1604, eu vou antes, escuta. 604, 370, vejam. Torre Salvador, boa noite, Azul 4070. Vai passar o externo. 4070, ciente. Cheque trem de pouso, vento 80 graus, 109. Vamos checar o trem, 4070. Após direto posição trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da L, Leda, após Leda voa direto posição bridge, controle 119.8, transponder 5022, Ocean Air 6313. Ok, autorizado agora, decola da Leda, direita, após da L, Leda B, direto, abre o voo no meio, ...5022, cotejamento correto, chame 6313, portão 4, chame quando pronto para o pushback, acionamento. Informa, 6313. Livre, pouso, cabeceira no zero, Azul 4070. Boa noite, voo 9287, informação Quebec, portão 5. Quebec correto, portão 5, sente. 360 já tem aprovado Guarulhos, senhor. Provável da Elida Bridge, 1 minuto cópia, 9287. Aguardando. Solo 270, Solos 27, libera a direita, chame Solo em 1219. Solo 219, 4070. Solo Salvador, boa noite, ao Azul 4070, livramos a próxima. Boa noite, Azul 4070, autorizado Alfa e Kilo até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio 4070. Você segue via Alfa e Kilo para o pátio 3, vai seguir as orientações do sinalizador 4070. 7002. Gol 9287, o senhor está pronto para cópia? Afirmativo. Gol 9287, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via Aper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após direto Papá Charlie Lima, após direto. Nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida Dael, Leda, após Leda voa direto Bridge, controle 119.8, transponder 5021 no gol 9287. Autorizado para o Fundo de Guarulhos, no nível 3.0, que antes do Lu 16, até Bravo Hotel do Lu, após ter sido, após ter sido ponto de caldo, de Guarulhos. Segundo a 10, com curva direita, no sentido da saída da El, sua mesa, mesa abrindo, 19.8, é o contorno, 52.1, é o transponder, gol 1.287. Cotejamento correto, gol 9287, portão 5, chame quando pronto para o pushback, acionamento, check. Chama pronto para o pushback, gol 9280, 87. Chama Recife agora, 126.85. 285, boa. Boa. 3305-2000 pés, autorizado LS 1012. Ok, 2000 pés, autorizado LS, ajuste 1012, 3305. Negativo, mantém a chegada. Mantém a chegada.